Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu voltei. Comigo voltou o meu, o seu, o nosso Café Brasil. Pois é. A saída para o Brasil é a educação, não é? Mas será que sabemos educar, hein? Esse é o tema do programa de hoje. E para começar, que tal uma frase de Dom Pedro II sobre a educação? Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Então vamos falar de educação. E quem melhor do que Rubem Alves e seu É Brincando Que Se Aprende? O professor Pardal gostava muito do Huguinho, do Zezinho e do Luizinho e queria fazê-los felizes. Inventou então brinquedos que os fariam felizes, sempre. Brinquedos que davam certo sempre. Uma pipa que voava sempre. Um peão que rodava sempre. E um taco de beisebol que acertava sempre na bola. Os três patinhos ficaram felicíssimos ao receber os presentes e se puseram logo a brincar com seus brinquedos, que funcionavam sempre. Mas a alegria durou pouco. Veio logo o enfado. Porque não existe nada mais sem graça do que um brinquedo que dá certo sempre. Brinquedo, para ser brinquedo, tem que ser um desafio. Um brinquedo é um objeto que, olhando para mim, me diz: veja se você pode comigo. O brinquedo me põe à prova. Testa as minhas habilidades. Qual é a graça de armar um quebra-cabeças de 24 peças, hein? Pode ser um desafio para uma criança de 3 anos, mas não é para mim. Já um quebra-cabeças de 500 peças é um desafio. Eu quero juntar as suas peças. E para isso, sou capaz de gastar meus olhos, meu tempo, minha inteligência, o meu sono. Paz. ouvindo Paixão e Fé, de Fernando Brant e Tavinho Moura, lá das Minas Gerais, lá do Clube da Esquina, na interpretação deliciosa de Tavinho Moura, um daqueles momentos especiais da música popular brasileira. Veleja, velejar no mar do Senhor. A sua paixão para viver a do Senhor. Veleja, veleje. Qualquer coisa, pode ser um brinquedo. Não é preciso que seja comprado em loja. Na verdade, muitos dos brinquedos que se vendem em lojas não são brinquedos precisamente por não oferecerem desafio algum. Que desafio existe numa boneca que fala quando se aperta a sua barriga, hein? Que desafio existe num carrinho que anda ao se apertar um botão? Como os brinquedos do professor Pardal, eles logo perdem a graça. Mas um cabo de vassoura vira um brinquedo se ele faz um desafio. Vamos, equilibre-me na tua testa. Quando eu era um menino, eu e meus amigos fazíamos competições para saber quem era capaz de equilibrar um cabo de vassoura na testa por mais tempo. O mesmo acontece com uma corda no momento em que ela deixa de ser coisa para se amarrar e passa a ser coisa para se pular. Laranjas podem ser brinquedos. Meu pai era um mestre em descascar laranja sem arrebentar a casca e sem ferir a laranja. Para o meu pai, a laranja e o canivete eram brinquedos. Eu olhava para ele e tinha inveja. E assim tratei de aprender. E ainda hoje, quando vou descascar uma laranja, ela vira um brinquedo nas minhas mãos ao me desafiar. Vamos ver se você é capaz de tirar a minha casca sem me ferir e sem deixar que ela arrebente. Para um alpinista, o Aconcágua é um brinquedo, é um desafio a ser vencido. Mas um morrinho baixo não é brinquedo porque é muito fácil, não é desafio. Ao escalar o Aconcágua, ele está medindo forças com a montanha ameaçadora. E pelo desafio dos picos, os alpinistas arriscam suas vidas e muitos morrem. Parodiando o Riobaldo, brincar é muito perigoso. Há brinquedos que são desafios ao corpo, à sua força, habilidade, paciência. E há brinquedos que são desafios à inteligência. A inteligência gosta de brincar. Brincando, ela salta e fica mais inteligente ainda. Brinquedo é tônico para a inteligência. Mas se ela tem de fazer coisas que não são desafio, ela fica preguiçosa e emburrecida. Todo conhecimento científico começa com um desafio, um enigma a ser decifrado. A natureza desafia. Veja se você me decifra. E aí os olhos e a inteligência do cientista se põem a trabalhar para decifrar o enigma. Assim aconteceu com Kepler, cuja inteligência brincava com os movimentos dos planetas. Assim aconteceu com Galileu, que ao observar a natureza tinha suspeita de que ela falava uma linguagem que ele não entendia. Pôs-se então a observar e a pensar. Ciência se faz com essas duas coisas, olho e cérebro. Até que decifrou o enigma. A natureza fala a linguagem da matemática. E até hoje, os cientistas continuam a brincar o mesmo brinquedo descoberto por Galileu. Aconteceu assim também com um monge chamado Mendel. No seu mosteiro havia uma horta onde cresciam ervilhas. Os outros monges, vendo as ervilhas, pensavam em sopa. Mas Mendel percebeu que elas escondiam um segredo. E ele tanto fez que acabou por descobrir o seu segredo, que nos revelou o incrível mundo da genética. E não é esse mesmo jogo que faz a criança que está começando a aprender a ler? Ela olha para as palavras ervilhas e tenta decifrar a palavra que elas formam. Tudo é brinquedo. Congressos de educação, a gente pensa logo em professores, psicólogos, papers científicos, filósofos. Estive em um na Itália, diferente, onde havia muitas crianças. E havia uma oficina em que um mestre ensinava as crianças a arte de fazer brinquedos. Um deles era um par de pregos grandes, tortos, entrelaçados, que, se a gente for inteligente, consegue separar. Gastei uns bons 10 minutos lutando com os pregos, absorvido, inutilmente. De repente eu me perguntei, por que eu assim, gastando meu tempo com um par de pregos? Eu lutava com os pregos pelo desafio. Eu queria provar que eu podia com eles. Repentinamente eu percebi que a primeira tarefa do professor é, à semelhança dos pregos, entortar a sua disciplina. Ou palavra feia, imprópria para uma escola. E para transformá-la num brinquedo que desafia a inteligência do aluno. Pois não é isso que são a matemática, a física, a química, a biologia, a história, o português. Brinquedos, desafios à inteligência. Mas para isso, é claro, é preciso que o professor saiba brincar e tenha uma cara de criança ao ensinar. Porque cara feia não combina com brinquedo. Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Ai, meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Baby, baby, não adianta chamar. Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Cabeça e põe o resto no lugar. No lugar. Você tá ouvindo o clássico Ovelha Negra de Rita Lee, mas quem canta aqui é Mary Martin, que surgiu no programa de calouros de Raul Gil. Não sei o que é que você acha, mas pra mim ela tem cara de rock, jeito de rock, som de rock. Mary Martin. Você já tinha ouvido falar nela, hein? Estava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Pois é, o mestre Rubem Alves nos mostra que educação pode ser brincadeira. E educação, pode ser poesia, hein? Claro que pode. Ouça esta poesia para lá de moderna, do professor Patrick Araújo Carvalho, da Escola Estadual Armando de Andrade, de Taboão da Serra. Ele diz assim: o aluno da frente pergunta-me, poesia tem que ter rima, professor? Responder o quê, meu Deus? O modernismo aboliu a rima. Mas será o meu aluno um modernista? Eu falei para ele do Drummond, do Bandeira, dos Concretos, da Sicília. Mostrei também os românticos e os árcades. Até dos simbolistas eu dei aula. Poesia deve ter sentimento, meu filho. Sabe o que é, professor? É que eu andei pensando numa poesia para nossa escola. Estudei versos parnasianos. Tentei a rima e versos decassílabos alexandrinos. Pobres rimas me vieram. Amor com dor, dor com professor. Se a rima é fraca, desisto dela. Vou fazer uma poesia para lá de moderna. Onde haja escola, rimando com cidadania. Professor, rimando com respeito. Aluno, rimando com feliz. Que me perdoem os poetas de plantão, os senhores da métrica e os doutores do verso. Bom, e agora, hein? Que tal a gente parar um minutinho pro nosso comercial, hein? Nas felizes ocasiões, em qualquer estação do ano, se o vestido é muito chique, o tecido é metálico. O tecido é metálico e muito Exija na orelha a etiqueta Metalik, garantida por Tecelagem Colômbia. Metalik muito chique. Vamos agora de Paulo Zapp, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. Uma história deliciosa ele conta em Masterclass. Era uma bela manhã de sol no campus. O orvalho brilhava nas folhas recém-brotadas de primavera. As árvores moviam-se levemente na brisa fresca da manhã. Tudo parecia indicar novidade, esperança. Viam-se os estudantes chegando por todos os lados, ansiosos pelas primeiras aulas do semestre. Tudo sugeria melhora e renovação. A sala dava para um jardim, mesmo lá dentro mantinha-se a sensação fresca de um novo dia. A aula era de física. Entrou o professor, havia uns 50 alunos. Todos sentados, silenciosos, esperando entender a proposta desse que era doutor em física, de currículo invejável. Começou a falar. Era um homem grande, meio calvo e narigudo. Irradiava brilho de uma maneira como nunca tinha visto em um professor nessa faculdade. Café Brasil. Fernando ficou intrigado. O professor começou com uma descrição técnica do funcionamento de reatores nucleares. Discorreu sobre as diversas opções, suas vantagens e desvantagens em relação à eficiência de geração de energia, dependência de tipos exóticos de combustível nuclear, variantes e opções possíveis, tipos de tecnologia desenvolvidos em diversos países. Só de ouvi-lo, Fernando imaginava a quantidade de pessoas envolvidas em todos esses esforços, os paradoxos entre as aplicações pacíficas e os usos em armamentos, os problemas do lixo radioativo. Era uma palestra magnífica. Fernando ouvia tudo boquiaberto. Não estava esperando que o professor discorresse tão genialmente sobre um assunto tão interessante. Ele fazia parte da comissão da oposição que estava avaliando o acordo nuclear Brasil e Alemanha. E ele sabia muito bem do que estava falando. Amigo dos melhores físicos do país, e com contatos em todo o mundo, ele estava inserido na elite intelectual do mundo. Fernando sentiu-se privilegiado em poder ouvir uma classe magistral. Quanta sorte! Perguntinha cabulosa. Por que não faz logo um partido de vergonha? O movimento baionista brasileiro. Por que não pega o curupaco do meu louro pra traduzir todo sotaque de estrangeiro? Por que não pega a carne magra de um bode pra fazer parte da dieta da madame? Por que não pega o mel com queijo sertanejo e põe na fuça do cheeseburger de Miami? Por que não pega a mamãezada do governo pra dar salário de vergonha à professora? Por que não bota o arranhado da cultura pra tomar banho numa banheira de salmoura? Por que não pega esses mangaios dos meus versos e põe chocalho nas manchetes de jornal? É porque... Ora por quê? Esse é o mal! Você ouviu Perguntinha Cabulosa com Gessier Quirino. Você já ouviu falar nele, hein? Gessier Quirino é mais um que vem lá de Campina Grande, na Paraíba. Eu ainda vou tocar muito dele nesse programa. Vamos adiante. O professor começou a explicar os detalhes técnico-comerciais do acordo nuclear. Disse porque o acordo era ruim para o país, o que os alemães estavam realmente vendendo, a que preço, que opções tinham sido melhores, quais os verdadeiros interesses do governo no acordo e o que a sociedade iria ganhar ou perder com isso. Algo estranho começou então a acontecer. Absorto que estava, Fernando percebeu só um pouco mais tarde. Um a um, os estudantes abandonavam a sala. O professor nada fazia para impedi-los e não interrompia sua dissertação. Fernando não entendia por que eles faziam isso, hein? As pessoas estavam abandonando a melhor aula que ele jamais havia assistido. Qual a explicação para esse mistério? Fernando pegou pelo braço um que estava deixando a sala por último. Tinha que saber a razão. E ele lhe disse baixinho, em tom meio contrariado. Esse professor está falando de política, não está dando aula de física. Então era esse o motivo. Fernando discordava totalmente. Claro que estava falando sobre física e ainda estava falando sobre muito mais. Quando havia apenas 5 estudantes absortos em sua exposição, o professor anunciou. Bom, acho que agora a quantidade de alunos é ideal para uma boa aula de física. E agora, Narciso Vernizzi. Comendo tempo. Ainda névoa úmida, ainda infiltração. Depois tudo ficará bem, melhor, com sol, com calor e à tarde possibilidades de instabilidades em pontos isolados. São Paulo tem 20 graus de temperatura, em Santos nós temos também parcial nebulosidade 20 graus, em Brasília volta a chover 19 graus e no Rio de Janeiro parcial nebulosidade 22 graus. O fim de semana será bastante aproveitável, pois sol e calor estarão predominantes em boa parte dos dias, sábado e domingo. Voltaremos logo mais, até lá. Opa, previsão do tempo no Café Brasil não assusta não. Foi só pra gente lembrar de Narciso Vernizzi, o homem do tempo, que por muito, mas muitos anos foi a voz do tempo na rádio brasileira. Lembrou dele, é? Narciso Vernizzi no Café Brasil. Eu vou voltar agora ao texto de Paulo Zappi. O professor mudou de assunto. Começou uma magistral aula de física, nos moldes dos antigos filósofos, que se reuniam em pequenos grupos para discutir, expunha os conceitos e fazia digressões, pedia exemplos e comentários, como os Discorsi de Galileu, como as elucubrações de Feynman. Fernando estava ainda mais estarrecido. Aquele dia estava realmente valendo a pena. Onde foram todos os desagradados com a aula, hein? Havia outro professor ensinando física. Ele escrevia longamente na lousa, usando giz colorido, circundando com floreios resultados importantes. Uma aula típica de cursinho, todos copiando cuidadosamente no caderno. Sentados uns em cima dos outros, na sala abarrotada, tentavam uns ser mais iguais que os outros. Fernando sabia que o professor não havia falado sobre os problemas do acordo nuclear por acaso. Os alunos não poderiam fazer nada a respeito dos resultados do acordo, mas estava falando àqueles que deveriam se tornar os novos líderes. Deveriam tomar as rédeas dos futuros rumos do Brasil. O que o impressionou foi a reação. Teve pela primeira vez consciência da enorme diferença entre o modo de pensar vigente e o seu. Estava em minoria absoluta. A aula foi fantástica. O curso também. Ia a cada aula entusiasmado e realmente aprendeu muito. Aprendeu também sobre as pessoas e sobre por que o progresso é tão difícil. Entretanto, as manhãs estavam diferentes. Já não irradiavam a mesma esperança do início. Paz, eu não aguento mais. Me deixa em paz. Sai de mim, me deixa em paz. De mim, me deixa em paz. Vá, nosso fogo se apagou, nosso jogo terminou. Vai pra onde Deus quiser, já é hora de você partir. Não adianta mais ficar. Pois é, educação com diversão, educação com desafios. O dia que conseguirmos juntar os três, mudaremos a história desse país. E é assim, ao som de Elis Regina, com o clássico Me Deixa em Paz, que terminamos o Café Brasil de hoje. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. E quem é que veio hoje, hein? Paulo Zappi, Rubem Alves, Elis Regina, Gessier Quirino, Mary Martin com Rita Lee, Tavinho Moura, Dom Pedro II e Narciso Vernizzi. Pode, pode, aqui no Café Brasil, pode. Eu não aguento mais. Gostou, hein? Quer ouvir de novo? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br. E aproveite, também ligue e deixe uma mensagem no Operadora 11 4195-6343. De novo, Operadora 11 4195-6343. Me deixe em paz. E para terminar, ouça esta de Albino Teixeira, um poeta português. A morte do homem começa no instante em que ele desiste de aprender. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil. Não.